lá, minha moleca doida. Mostra quem manda em Barca Arena. E olha eu por cima, continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um drink irado, mistura de cachaça e desapego. Eu tô solteiro, renovado. Tim, tim, tim, tim, ouvi de prata. Tim, tim, tim, tim, e não me ligou. Que ela me deixou solteiro, não sofro de amor. E tim, tim, tim, tim, olha com brinde pra ela. Que não me ligou. Deixou solteiro, não sofro de amor. E pega um litro, completa sua dose. O copo pra cima, posição de virose. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brindou, brindou, virou, virou. Tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela, tchim, tchim, tchim, tchim. E não me ligou. Ela me deixou solteiro, não sofro de amor. Olha que um brinde pra ela, que não me ligou. Ela me deixou solteiro, não sofro de amor. Paredão, moleca doida. Não adianta copiar, é sucesso em todo o Pará. Bebi, se duvidar. Eu bebo de novo, eu tô achando que bebi foi pouco. Então não venha me amolar. Eu curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você parar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. De se estressar, eu não vou discutir. Vai falar que com a minha amor, fala que com a minha amor. Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Vou falar que com a minha amor, fala que com a minha amor. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Pode fazer novo, mistura que eu gosto. Meu patrão Jorge Luiz, Moça Flor diz: Carreta, Moça Flor, tamo junto. Eu bebi, se duvidar, eu tô achando que bebi foi pouco. Então não venha me amolar. Se duvidar, eu curto de novo. Só pra você parar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Olha, se quiser brigar, levante sua mão e fala. Vai, vai, fala que com a minha mão. Fala que com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. E fala que com a minha mão, fala que com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Daiane Rodrigues, a melhor lingerie do Brasil. Em nome de W2, medicamentos e bordados. Alô, meu patrão Rogério Corfino, tamo junto. WS Loja. Maior inovação automotiva chegou. Paredão Moleca Doida. Você tá carente, tá chorando por ele. Você tá tomando todas, mas não esquece dele. Que bebe todo dia, isso não é defeito. Mas desapega logo, que tu ainda tem jeito. E compra um saco de de coco, tomando uma, duas, três, até esquecer. É demais um,